fraco, mas tudo posso naquele que me fortalece. Cristo Jesus! Isso aí é que são crianças obedientes. Eu falei aqui, puxa, seria bonito se cantasse, né? Já estão cantando hoje. Então vamos sentar e vamos a uma passagem muito importante do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele cuja misericórdia nos sustenta. Quem tiver problema de saúde mental, espiritual, física, é hora pedir ao médico dos médicos a cura. O Evangelho unificado de Cristo Jesus hoje está nos trechos segundo São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50, segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35, e segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Enquanto Jesus pregava à multidão, achavam-se da parte de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Eles querem falar contigo, Jesus. Mas Jesus respondeu a quem o avisara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, exclamou: eis aí minha mãe e meus irmãos. Pois quem cumpre a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus amigos, meus irmãos, isso aqui está na cara. Nós sabemos, pelo estudo da reencarnação, que muitas vezes somos aproximados pela caridade de Deus na mesma família daqueles que foram nossos maiores adversários em vidas sucessivas. Porque a finalidade da criação divina é o amor. Então, Jesus, que é o Deus do planeta Terra, usa de todos os meios e modos possíveis para unir aqueles que são dissidentes, litigiosos, adversários. Vocês já viram como é que se faz uma grande escultura? É ferindo o mármore. Um Miguel Ângelo produzindo Pietà, ou Davi, ou Moisés. Existe até uma... alguns dizem que é lenda, mas é bem possível que seja verdade, não lenda. Depois de ele esculpir a famosa estátua de Moisés, está lá em Roma, ele teria batido na estátua, na perna, assim: parla! Onde fala! Porque realmente é uma coisa extraordinária. Mas se Miguel Ângelo não tivesse ferido o mármore, nós não teríamos aquela beleza escultural. Assim é a vida. Os acontecimentos são os cinzéis E vocês sabem quem são os escultores? Nós mesmos. Somos nós que esculpimos monstruosidades em nós mesmos, obras-primas. Quando Jesus diz aqui, quem é minha mãe? Pergunta, quem são meus irmãos? Aquele popular que lhe gritara, sua mãe e seus irmãos estão aí, Jesus. Ao afirmar que sua mãe e seus irmãos são aqueles que cumprem a palavra ou a vontade do Pai que está nos céus, ele não estava sendo mau filho. Pelo contrário, Jesus já tinha premiado a Maria Santíssima e aos seus irmãos, quer dizer, primos, que aqui há uma explicação, naquela época também chamavam irmãos aos primos e irmãos, e até mesmo aos parentes mais afastados. Como é que Jesus já premiara a Maria Santíssima e os seus parentes? Como, Joaquim Barreto? Mais à frente, irmão, pai, na crucificação, Jesus falou, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí seu filho. Mas aí Jesus premiou o João Evangelista. João Evangelista. E não era parente carnal, não é? Sim. Vamos passar ali o microfone. Seu nome? Maria Nery Lins, da Igreja de Deus do Rio de Janeiro. Do aí, Conselho da RBV. Da RBV. Ele premiou a família já nascendo entre eles. Olha aí. Como mãe dele, irmãos, primos ou parentes, ele já era um prêmio muito grande para toda a família. Né? Muito bem, uma salva de palmas para a nossa querida irmã Maria Nery Lins, conselheira da RBV. É isso mesmo. O simples fato de Jesus ter surgido entre eles, porque Jesus não tinha corpo material, corpo era fluídico, isso não é nenhuma revogação das leis naturais, só isso já era uma honra. Você não diz assim, puxa meu filho, que satisfação em ter você como filho, quando é um filho extraordinário. Ou minha filha, que satisfação, que glória ter você nascido de mim, fala uma mãe. Ou um pai, puxa você, eu ter participado, os netos, Sueli aqui, os netos, hein? Vovó Coruja. Lembra que o irmão Zanon dizia que netos eram filhos com açúcar, né? Só isso já foi um prêmio. Um prêmio ter nascido ali. Mas o que é que Jesus quer dizer aqui também? Vejam bem, Jesus amava sua mãe? Jesus amava seus primos? Aqui conhecidos como irmãos? Mas o que é que Jesus tinha de mais importante na vida dele? Cumprir o quê? Vamos lá, Conceição. O que é que Jesus deixa claro aqui é uma lição para nós. É que nós, irmão Paiva, temos que ser desprendidos das coisas materiais e estarmos sempre ligados nas coisas espirituais em Jesus. Servindo a missão. Então, a grande honra também para nós é ter o Senhor entre nós. Mas vejam que coisa, Jesus também deixa uma lição, que não podemos nos afastar da nossa tarefa. Pode vir a própria mãe. Mas ele, sem deixar de ser bom filho, porque era, veja a sua preocupação última ali, em termos humanos, familiares, foi deixar sua mãe aos cuidados de João Evangelista, que era o mais próximo a ele. Tanto que João Evangelista era conhecido como? Discípulo amado. Então Jesus entregou o futuro da sua mãe ao discípulo amado. Então não era mau filho. Vejam o trecho tão pequenininho e não tantas paga. Coisas nós aprendemos, hein? Me permite, Emílio, da Igreja de Deus em Duque de Caxias. Nesse trecho não estaria surgindo a cristandade? Naturalmente, porque coloca os laços restritos e egoísticos de sangue abaixo dos laços fraternais universais. Só existe uma raça, a raça universal dos filhos de Deus. E só existe uma família, a família universal de Deus. Fraternal. Um dia desses eu vou ler uma matéria, está aqui no livro Jesus, mas eu peço a vocês que leiam. É página 286 do livro Jesus, volume único. Thank you.

Jesus. Ontem, hoje e eternamente. Super Rede Boa Vontade, a rede da paz de que você precisa.